prefeito municipal está aqui ao meu lado para trazer informações desde a madrugada. Ele e também a assessora de imprensa Ana, juntamente com o chefe de gabinete Rony Miller, estão aqui juntamente com os profissionais nesse local. A liberação dessa via, a importância, prefeito, de já liberar pelo menos meia pista aqui nesse trecho tão utilizado, não somente aqui pela nossa comunidade, mas todo o Vale. Verdade, Jean, amigos da Rádio Sentinela do Vale. Em um mês, né? Ontem completou um mês que aconteceu o deslizamento de terra aqui na rua Doutor Nereu Ramos. A gente conseguiu fazer uma série de ações, né? Já praticamente um dia e meio, dois dias depois, a gente conseguiu fazer esse desvio aqui pela rua José Casas, Paulo Bailer e Olga Bom, do qual diminuiu drasticamente, né, o transtorno com o trânsito que passa aqui nessa região. Na semana seguinte, eu fui a Brasília numa reunião com o secretário nacional de Defesa Civil no sentido de viabilizar recursos para efetivar a obra definitiva que precisa ser feita aqui ainda para estabilização e segurança do trânsito que passa aqui nessa região. Após completar um mês, a gente, uma reunião, uma avaliação com a Defesa Civil e com os nossos engenheiros, chegamos à conclusão de liberar meia pista aqui na rua Doutor Nereu Ramos para o trânsito que vem do centro e vai sentido o bairro Bela Vista, que pudesse passar aqui nesse local. A gente fica feliz por isso. Eu quero aproveitar, Jean, cumprimentar toda a nossa equipe de governo, os nossos servidores que trabalharam incansavelmente para esse momento, né? Especialmente a nossa equipe da Secretaria de Obras, a nossa equipe do DITRAN, da Defesa Civil, toda a parte administrativa nossa que se empenha no sentido de dar as condições necessárias para que a gente pudesse fazer essas ações para minimizar o impacto e agilizar esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, foi um mês de bastante trabalho e a gente agora, em tempo recorde, né, Jean, liberando aqui meia pista mesmo, com precaução, né, porque tem as máquinas que vão continuar trabalhando, tem os caminhões que vão continuar trabalhando. Então, a gente fez toda uma sinalização aqui com cones e tudo mais. Na semana que vem está chegando aquelas barreiras New Jersey, que é aquelas barreiras que se utiliza, por exemplo, na BR-101 ali para separar uma pista da outra, para dar efetivamente uma segurança bastante grande para o trânsito que passa aqui, bem como para os pedestres e ciclistas que trafegam aqui nessa região. Então, um cuidado todo necessário para que não aconteça nenhum incidente. E aproveitando, Jean, a audiência da Rádio Sentinela do Vale, um pedido que a gente faz para os veículos que transitarem aqui, para que tenham todo o cuidado, toda a prudência necessária, todo o cuidado é importante nesse momento para que a gente consiga liberar o trânsito aqui, que não venhamos ter nenhum incidente, né? A gente colocou aqui duas lombadas para diminuir a velocidade, para que os veículos trafeguem aqui com a velocidade baixa, né? E para que não ocorra nenhum incidente com esse trânsito liberado aqui em meia pista. Prefeito, vendo essa liberação, mas mesmo assim, com placas bem até antecedendo esse local, colocando que caminhões acima de 4 toneladas não devem passar por aqui, a gente vê que de vez em quando tem um caminhoneiro que quer, não sei porquê, passar por esse local e não dá, é impossível. É verdade, Jean, isso é um detalhe importante. A gente liberou o trânsito e continua essa restrição para os veículos acima de 4 toneladas, né? Os caminhões, carretas e tudo mais. E essa orientação é da Defesa Civil, dos nossos engenheiros, prezando pela segurança aqui do momento, né? A gente fez, o trabalho que a gente fez até agora foi um trabalho emergencial no sentido de estancar o deslizamento de terra que vinha acontecendo aqui, né? Depois do primeiro deslizamento já vieram acontecendo outros deslizamentos e a preocupação nossa era de avançar para cima da via como um todo. Então a gente fez esse trabalho agora, conseguimos liberar, mas continua essa restrição. Então a sugestão nossa, né, é que os veículos acima de 4 toneladas continuem utilizando a BR-470 para trafegar sentido Bela Vista e Blumenau por conta dessa situação que foi estabelecida aqui pela Defesa Civil. Kleber, e essa situação, claro, do tempo que prejudicou e muito, principalmente essa rota alternativa, já tem um trabalho específico para melhorar esse trecho? Isso tudo depende do tempo, né, Jean? A gente estava programado já para fazer isso durante a semana, não conseguimos fazer por conta da chuva, né? o chão está molhado, não tem como fazer isso, precisa que haja um processo de pelo menos um dia aí de sol, pelo menos meio dia no mínimo, né, de sol aí, para que a Secretaria de Obras possa fazer o trabalho de macadamização, patrulhamento e minimizar ali transtornos ali com relação à rua José Casas e Paulo Baile, a quem eu quero também cumprimentar e agradecer, Jean, a compreensão dos moradores, com certeza foi um período aí que alterou de forma significativa a rotina desses moradores, com todo esse trânsito passando ali, com toda essa dificuldade que acabou criando por conta dessa situação aqui na rua Doutor Nereu Ramos. Então, Fifi, eu quero agradecer aqui, né, deixo aqui o meus cumprimentos a todos os moradores que entenderam essa situação, compreenderam essa parte e que, sem dúvida alguma, foi importante para minimizar os transtornos aqui para a nossa cidade com relação ao trânsito do nosso município por conta desse deslizamento de terra aqui. Estamos vendo também o trabalho da equipe de engenharia da prefeitura, engenheiro Ricardo até colocando que já foram mais de 2.700 caminhões de pedras aqui no rio, então, para conter toda essa encosta. É muito caminhão, né? É verdade, né? Foi um trabalho feito aí, né, já desde o dia seguinte. Dia 19, o deslizamento aconteceu no dia 18, já no dia 19, à tarde, a gente começou o trabalho aqui com a Secretaria de Obras, buscando fazer todo esse trabalho e suporte aí do que a gente fez até agora, né? E como eu falei, nossa equipe é uma equipe valente, trabalhadora. Em momentos como esse, a gente vê realmente a equipe se agigantando no sentido de trabalhar, fazer o melhor pela nossa cidade. Prefeito, e falando numa boa expectativa, quando de fato isso aqui pode ser liberado totalmente? Tem já uma previsão? Jean, não tem como a gente dar uma previsão hoje por conta da obra definitiva que a gente vai fazer aqui. A gente vai precisar licitar essa obra porque o nosso decreto de situação de emergência não vale para o recurso do Estado. Então, a gente vai ter que licitar esse recurso, essa obra, né? Então, por conta disso, a gente não tem como dar um prazo definitivo para aquilo que a gente vai fazer aqui na rua Doutor Nereu Ramos. Mas efetivamente a gente trabalha de forma muito afinco nesse sentido para que a gente consiga o mais breve possível fazer essa ação definitiva, executar o projeto aqui e liberar o trânsito para toda a comunidade de Gaspar. Só para concluir, os agentes da DITRAN também estão agora colocando placas de 40 km por hora porque só nesse espaço de uma hora que o trânsito foi liberado, os veículos, infelizmente, estavam passando acima desse limite, então, para precaução, porque os cones estão delimitando essa área onde que os carros estão passando, e é uma área bem estreita, onde que existe passagem de pedestres, ciclistas no acostamento, e qualquer momento de imprevistos, o perigo é constante, então, com a velocidade de 40 por hora, existe essa precaução. Então, os motoristas devem respeitar, então, essa sinalização que está sendo colocada nesse momento, nesse trecho que foi liberado da rua Nereu Ramos, sentido Gaspar Blumenau. São essas as informações de momento para o programa Contato com a Cidade, o repórter Jean Carlos.